ligado, Lu. DJ é o peixe. Vamos que vamos. Se eu morrer, será que Deus vai se lembrar de mim? Se eu morrer, será que tudo vai chegar ao fim? Se eu morrer, será que Deus vai se lembrar de mim? Se eu morrer, será que tudo vai chegar ao fim? Se liga só e pense no que eu vou dizer. A vida só é boa pra quem sabe viver. Muita gente não quer saber de nada. Não se envolve, não ajuda, só dá mancada. Tem mundo que acorda e cai no desespero. Pela vida, família, pelo dinheiro que não tem, que perdeu ou deixou de ganhar. A maldade, a vontade, sem medo de errar. No escuro da noite, o pente gatilhado. Na mente, o passado, na esquina, um enquadro. Sem reação, a vítima fugiu. Melhor assim, senão que nem me viu. O vidro filmado do carro importado. Os gambé não me vê, tô sossegado. De quebrada na espera do carro forte. Eu vou sumir depois, catar os malotes. Fechei a rua, não dá pra ele passar. Chego, parou, desceram pra olhar. Cheguei atirando, pronto pra arrebento. Sem nada a perder, se morrer eu lamento. Uma fuga perfeita, aparentemente. Adrenalina a mil, subindo pra mente. O rastreador me traiu, já era. Lá na frente, uma pá de gambena me espera. Lembro de Deus e peço proteção. A sensação de que tudo vai chegar ao fim. Se eu morrer, será que Deus vai se lembrar de mim? Se eu morrer, será que Deus vai se lembrar se de mim? Se eu morrer, será que vai se lembrar se de eu mim. Morrer, será que tudo vai chegar ao fim? Viver pra mim é Cristo morrer. Pra mim é lucro, assim pensam os crentes, assim pensam os justos. Só que no mundão os manos estão desvirtuados, pensando diferente, não tão sintonizados. Bolam planos de furto, pensando na riqueza que tá dentro dos malotes. E tudo pra quê? Pra dar rolê de CGT, roupa 9, Nike Shox. Só que se esquecem que o salário do pecado é a morte. Confiam na sorte, só que a sorte, bro, não é nada confiável. Sua mãe já te falou que Jesus é mais viável. O que vai acontecer se você morrer? Numas erradas eu vou te dizer, vou te esquecer. Rapidão, as más línguas dirão: graças a Deus na face da terra, menos um ladrão. Mas Deus não, seu amor é eterno, assim como também o seu perdão. Quem limpa o coração merece redenção. Bom Deus, pense em você diariamente. Se preocupa em não te ver doente. Ele quer que você viva saudável e alegremente. Se eu morrer, será que Deus vai se lembrar de mim? Se eu morrer, será que sorte, o fim da jornada, nada pra ser lembrado sem ter feito nada. Muitas histórias, sucesso e fracasso, a busca constante de um espaço. A grana, a fama, o preço da vitória, o conhecimento adquirido na escola. Ilusão de poder corrompe e faz coração, frieza de espírito sem compaixão. Louco, esta noite pedirão a sua alma, o que você vai fazer pra não perder a calma? A palavra da verdade é a luz pra quem tá cego, e só enxerga o próprio ego. Deus espera mais ter pressa de agir, quem escuta sua voz não pode cair. E tudo que sua mão tocar vai prosperar, depois que o Senhor te abençoar. Quem é que pode contar a areia do mar? Pronto pra ouvir é melhor do que falar. A justiça vem de cima e não falha, o Senhor te acompanha na batalha. O caminho do Senhor é fortaleza, nunca faltará pão na sua mesa. O mal jamais ficará sem castigo, bote fé na derrota do inimigo. É, mano, a vida, a morte, a eternidade, que será que importa de verdade, hein? Se eu morrer, será que Deus vai se lembrar se de mim? Se eu morrer, será que tudo vai chegar se ao fim? Se eu morrer, será que Deus vai se lembrar se de mim? Se eu morrer, será que tudo vai chegar se ao fim? Se eu morrer, DJ Alpiste Pregador, será Lu, que mais Deus uma vez vai se lembrar se de eu DJ morrer, Alpiste, será Lu, que tudo oh. Vai chegar ao fim? DJ Alpiste. Che.